Preciso ter os seus carinhos. Não posso aguentar com você feliz. Eu posso viver, esqueço o que passou. Mesmo longe, sempre vou te amar. Eu vou te amar. Mega pressão tocando, vou me envolver e ter você pra mim. DJ da Pó e DJ Eduardo tocando fundo em mim. Me diga o que fazer pra ter você e dizer que não acabou. Mesmo longe, sempre vou te amar. Eu vou te amar. Banda Os Brothers, a verdadeira marca do Melody. I'll give you pleasure. Go. 1, 2, 3. Eu quero tanto te encontrar. Me diga onde estás. Preciso ter os seus carinhos. Não posso aguentar com você feliz. Eu posso viver, esqueço o que passou. Mesmo longe, sempre vou te amar. Eu vou te amar. Mega pressão tocando, vou me envolver e ter você pra mim. DJ da Pó e DJ Eduardo tocando fundo em mim. Me diga o que fazer pra ter você e dizer que não acabou. Mesmo longe, sempre vou te amar. Eu vou te amar. Não dá pra viver assim, longe de você. Não, não dá. Vou no mega pressão. Comando, vou te Mais uma marca, Banda Os Brothers.